essa verdade, viemos o exaltar e receber as bênçãos que Ele tem pra nos dar. Então levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Senhor.